grupo liderado pelo alemão Jasper Van 't Hoff, e finalmente Angélica Kidjo, cantando Summertime. Sons trocados entre a África e o mundo, sons que são como uma brisa fresca soprando ao crepúsculo sobre o vasto mar. As mulheres começavam a leveza do vento, enchiam as ânforas, o coração tranquilo. Às vezes, estendiam a rede entre ruínas anoitecidas. Desfaziam a trança, tiravam a túnica, as sandálias e os anéis. Odorosas, aladas, com seus dedos propícios ao despertar da morte. nos pórticos uma moira louca e apagando o solstício da elegia, folha a folha, concebendo outonos passageiros. Mas as mulheres reacendiam o trevo e era a eternidade em cada movimento. Uma ocarina suspendo o entardecer do rio. Dos milénios de sonhos, conhece a amêndoa e a terra, o pasmo das ameias, onde mulheres teceram o ardor da noite. Plana agora sobre arrozais magoados, enquanto os trovadores caminham para o sul. Thank you. É ainda manhã. Acordaram as águas nas muralhas e os índices póstumos do naufrágio ao escurecer da brisa. iam ao longo das palmeiras com o deserto na sede. Do olhar levavam tâmaras secas, o perfil suavíssimo das ameias. E se paravam a interrogar o vento, uma cabra alvorecia atrás do mar. Thank you. No mar da argila, namorei teus olhos. Uma voz antiga tangia a claridade. Havia o meu canto recluso do teu canto. Gaivota, gaivota. E nas praças o tempo renascera. Namorei teus olhos no mar da argila. Chérie, il n'y a pas de vie. l'anno mono te ne bife. Cherile din ne era virila l'anno mono te ne bife. Cherile pani arabi l'anno mono te ne bife. Cherile din ne era virila l'anno mono te ne bife. E se o moroso fulgor de dunas acordasse a página tardia do olhar? Ou é dentro de nós que a morte imudece, ardem os rios, a terra de novo principia? E se um rumor de sandálias viesse tocar o ombro do zulado, em sal dizer as alegorias do vento? Escutamos nesta hora das cigarras presságios do sul, o rumor de um vento africano soprando mansamente do outro lado do mar. Versos do poeta português José Manuel Mendes, e sons a cavalo entre a África e o resto do mundo. Salif Keita, que recriou uma famosa canção de Léo Ferrer. O israelita Armand Amar, acompanhado pelo maliano Djeli Moussa. O iraniano Jamshid Sharifi, com a congolesa Marie Afonso. Os Baka Beyond, projeto africano do inglês Martin Craddick, em conjunto com o ganês Niita Agoi e o maliano Sekou Keita. E os Pili Pili, grupo liderado pelo alemão Jasper Van 't Hoff. Finalmente, ouvimos Angélica Kidjo cantando Summertime. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges e sonorizado por Pedro Veiga. Boa noite, África. Era kurabora, era nara, era barana kanio. tro mamba sumi la fa boli abula trona sumoro kate kugubani bangamba nyeri nyeri ni kamasila colaborar. Recando meu.